Bravo X-Fox está na quarta milha, final da 1 no 7. Bravo X-Fox. Bravo X-Fox está livre, final da 1 no 7, aguardando para autorização para o pouso na 1 no 7, ok? A gente vai aguardar a autorização para o cruzo, Bravo X-Fox. 28, decimal 8. 288, boa noite, obrigado. Seu pouso. 1601, licença. Solo, Gol no 643, já tem nossa autorização? Ativo, Gol no 856, tentando contato junto ao centro agora. O Gol no 643. Qual é a nossa altitude no momento? Gol 18, 56, positivo, 856, 490, Recife. Copia. Copia. Estão autorizados para Recife. O número voo 410 via Upper Whiskey 58. Decolando a pista 28. Após a decolagem, vamos ter proa até 3 mil pés. Após curva direita, na saída Aron, transição Melim. Transponder 5072. E a frequência do controle 119.35. Solicitou Recife 410, Upper Whiskey 58, da 28, proa até 3 mil. Depois direita, Aron, Melim. É 5072 transponder e controle 1935, boa noite, 56. Correto, chame pronto para o pushback. Ajuste 10 no 6, boa noite, 56. Chamamento. Olha o Gol 1601 no Livrona, sua escuta. Gol 1601, boa noite, táxi em frente, cruzando a táxi Alfa, ingressando aqui no pátio 3 e reporte para ingressar no pátio principal. Tete Alfa aqui no pátio 3, vai reportar para ingressar no pátio principal. 601. Mantenha a posição, ok? Aguarde que a aeronave pousando agora na 17. Aguarde um instantinho. Ok. Dá a liberação do 62, o Gol 1601. Está livre sua decolagem da 28, vento a 240 graus com 62 de nós. Iniciando 3695. Taxi 3175, temos 181 a bordo, 4 horas e 10, autonomia alternativa Galeão. Te levando na pista 17. Bem, querido Backtech, remontará livrando no 7, o Black. Taxi Kilo, antes da Taxi Delta, corrigindo. E a Juliette Alfa chamará antes da Delta 3, 17. Solo, Salvador, TAM 3567 para o pushback estacionamento, Singer 6. Aguarde para iniciar 3567. Aguardarei. TAM 3695, decolou às 32, chama o controle 1935, tem um bom voo, uma boa noite. 1935, obrigado, até a volta. TAM 3084, chama 135 na frequência 12545, secundário 2085. Olha, boa noite, até 3695. TAM 3695, boa noite. Contato radar na decolagem, submantém o 340. 340, 3695. 5762 agora, estarei em pushback e acionamento. Tem condições de realizar o pushback assim, de tal forma que eu consigo ingressar uma aeronave para parquear no 62? Aguardo perguntar a manutenção. Tente. Tem como sim, o 3567. Eu agradeço, então faz o pushback um pouquinho mais pra trás, tá? Mantendo a segurança, lógico. E que eu vou ingressar na nave da Gol 62. Sim, 3567. Eu vou 1601, então observe. Tô no portão 62, é o Alfa 320, vai iniciar o pushback e a sua aeronave vai ingressar nesse portão, tá? Taxi com cautela, tentando por segurança, já pode parqueado. É, se o repórter tá parqueado, tá visual, contando que vai pushbackar no 62, no 601. 3297, Brasília, na frequência 1230, pode prosseguir em frente, mantenha a posição agora de novamente antes da Golf e lá chame a torre em 1862, ajuste 9016, bom voo. Ok, até o final da Alfa, lá no Porto de Beira na Golf, chamando a torre. Muito obrigado, tenha boa noite. Thank you. 3695. Chame Recife agora na frequência 1288, decimal 8. Vai chamar 1288, 3695. Boa noite, obrigado. Boa. Castelhano, bravo que eu na Índia, da passada Paripe para ingresso no Interlagos. Gente, aposta no CIA, bravo pelo índio. Camarada, CIA, aqui no índio. Aguarde, primeiro. Somebody 5 approaching Gulf Taxway. Posição 4, estacionamento. Utilizado o jet 6720, chame táxi. Só corrigir o acionamento na posição posterior pushback, ok? Ok, então chame pronto para o pushback. Clear to line up and take off and runway 28. We will keep heading for still 3,000 feet. And after that, heading to Goli. Done 3175, thank you. Para o táxi, o TAN 3567 está com POB de 145, 4 horas, alterna Cuiabá. Autorizado em frente, Juliette Alfa, no, antes da Taxi Golf, chame a torre em 1862, ajuste na 096. Leve táxi em frente. Ah, no ponto de espera, chama a torre 186, tá? 3567. Bom, no meio boa noite, 3629, qual o nível? 380 São Paulo. Aguarde. Desculpa. Tá. Para o pushback, o 6720 no Figueira 4. Autorizado, semitaxi. Chamarei táxi, 6720. Controle bravo, que da Índia, próxima ceia, visual com o campo. Torre 118.6, bom pouso. 1186, bravo Clint. Terra 96, vamos até 3-0, chama 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2- 856. 0 graus com 089. Chame no final de 3 milhas. Chamará final de 3 da UNASAT, o Bravo Cleide. Meia, é no pátio. Ah, tá, tô no visual agora com essa aeronave. Que na área remota ou no pátio 3? É, pátio 3, do lado do rio. Tá, tá livre o pushback, então. Reporte táxi. Livre pushback, saneamento, para táxi, gol 1856. It is a 73175, out of 1500, keeping running heading. 73175, the radar can take the departure. Climb at temperature level 340. We're clear, turn left direct to Goli Eval. Departure, 73175. Okay, so we are now clear to make a left heading to Goli and Eval departure. Clear to climb level 340, 73175. Thank you. Tá no máximo já o brilho. Solo Gol 1764. Autorização para Brasília. Se possível, coordenar o nível 360. Estamos cientes da informação de fora. Gente, aguarde. Weber. Salve, Salvador. Boa noite, da 3897, gente da informação uniforme. Salvador, 1, 2, 4, 2, 4, 3. 3, 2, 4, 3. Salvo Salvador, então 8002, ciente da uniforme. Possível. Decolou 48, chama controle em 119.35. Internato 35. Corre, Salvador, Corre de Alba, noite. É o R7-6720, aproximando-se da Golf. Então, 3567, sub mantém nível 360, realizado com a esquerda no perfil da seta agora. O 3567, então não precisa mais manter a proa. Já pode desconsiderar. Quando gole então, tá 3567. Desce e mantém o nível 040 na chegada cara, guarde AVS Zulu, pista 28, ajusta no 096, WebJet 6708. No 090 na cara, descendo 040-6708. Decola da pista 28, após mantém a proa até 3 mil pés, então curva à esquerda, perfil da subida gole, transição Eval, após Eval, Crate, controle 11935, aciona 5103. Autorizado Galeão 360, operador 14. Decola da 28, mantendo a proa até 3 mil, depois curva à esquerda, gole, Eval, Crate, controle 1935, transponder 5103. Correto, chama acionamento, pushback. O Webjet 6720, autorizado a decolar da pista 28, vento de 230 graus com 07 nós, ajuste no 096, após decolagem mantém proa até atingir 3 mil pés. Autorizado, iniciando, mantendo a proa até 3 mil, Webjet 6720. Boa noite, 56, ponto espera 28, pronto. Boa noite, 56, a Lima tem. A Lima tem, 28, 1856. Então 3567, chame Recife agora, na frequência 1288, então 3567. 1288, 3567. Boa noite. Objeto Objeto 6720, boa noite. Contato radar na decolagem, na saída Goleval. Objeto 6720. Goleval, tá mantendo 3000 em red, 6720, pode voar pra Gole, tá presente? Autorizado direto Gole. Gole autorizado, 6720. Objeto 6708, desça via até 2000, autorizado final LS Zulu para pista 28, ajuste 10 no 6. 0196, via até 2000, autorizado LS Zulu, pista 28, 7764, me escuta? Prossiga, senhor. Só a gestão do controle aqui, vai, é, permanece Gole, só que é Gole, Oval, Ofit, tá? Tem um Oval no meio, Gole, Oval, Ofit. Gole, Eval, Ofito. Copiado, senhor. Estamos prontos para o pushback. Só um minutinho. A aeronave da torre vai iniciar o táxi agora, que já para não atrasar ela, tá? E a gente vai esperar o táxi dela, depois eu autorizo a aeronave. Sim, senhor. Na sua escolha. No perfil da saída Aron, autorizado com voar direito. Ok, nível 390 na Aron, tá restrito, 390 agora? Autorizado final não é isso, não? Autorização foi 490. Então, houve aqui um erro no nosso computador aqui, sube e mantenha nível 490, gol no 8 segundos. Ok, então 490, direita Aron, gol no 856. T3629 com fim autonomia e alternativa. Rotando 505, conferência na navegação, mas tem 4130. Objeto 6720, chame Recife, na frequência 1288, Objeto 6720. Retorno, boa noite, 6720.